Ô, compadre, venha de lá. De lá de onde? Se eu não sair daqui, você quer que eu venha de lá, filho? Não é isso nem aquilo, eu quero dizer, seja bem-vindo. O bem-vindo não veio, se o bem-vindo viesse, eu tinha vindo com o bem-vindo. E como o pai, o Jair? Ah, o Jair já veio e já foi. Quer dizer que você está querendo Jair. Eu não quero Jair para lugar nenhum, Sammy. E como está o Estácio? Ah, o Estácio está estacionado. Depois que ele abriu o bar, fechou-se em copa. E como vai o Prudêncio? O Prudêncio começou a arranjar remédio. Prudente ficou com o corpo cheio de caroço e o médico disse que é imprudência. Ele depois que ele casou com a Ida, tá cortando uma volta. Foi no banco, tomou 11 contas emprestadas e tá cortando um doce. E como vai o Décio? Ah, meu, o Décio já desceu. Vem comprar um limão pro Lima passar no corpo. Ficou uma laranja e tá descascando. Engoliu o bagaço no... E no rosto tá saindo as cascas. Onde você manda dizer a ele que tome chá de milho, que ele pode melhorar. E tome chá de caju, que as castanhas podem sair pelo braço. Ah, compadre, eu vou te dizer. Eu já mandei dizer a ele pra não tomar chá de pega-pinto. Ele tomou e ficou com a cabeça cheia de pé de galinha. E saiu um galo na cabeça. Foi bom você me avisar que eu hoje ia tomar um chá de crista de galo. E era capaz de me sair um ovo na testa. Eu não quero perder a minha compostura. Se eu ficar cheio de ovação pelo corpo, eu pego o remédio, ponho em cima do balcão e descomponho o compositor da composição. Olha, compadre, o remédio é música e lá vai.